Liberdade, pista Tango. Rotação 3894, identifique, chega da margem, vista para o 050. A gente, descendo 050 na margem. O avistado, cheque trem, livre pulso no 7090 graus e no 3 longe. Repouso, trem baixo chegado, Mike Eco Delta. Boa tarde, formação Tango confere, Guarulhos autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leber, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9 decimal 8 e aciona 5-1-5-2 no transponder. Em cima, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita, da AEL, Leber, e após voa Tanto 3297 correto, portão 9 chama pronto para o SPEC, se não me engano. Para o táxi trip 5219 com 44 a bordo, 4:15 autonomia alternativa Salvador. Trip 5219, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8-95, o ajuste 1009 apenas atentando a aeronave da Gol, parqueando para o 03. 5219, autorizado táxi, parte principal, Indy Alpha, lá no ponto de espera torre, 1-1-8-95, atenta a aeronave da Gol, nossa frente, parqueando. Salva Salvador, Gol 9567, informação Tango para Brasília. No 567, informação Tango, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9 decimal 8 e aciona 5-1-4-3 no transponder. Sente Brasília 360, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, intercepta aerovia Pesulu 1-7, após conforme. E o controle 1-1-9-8 e o transponder 5-1-4-3, posição 5, Gol 1-5-6-7. Bruno 567 correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, se não menos. Gente, 5-6-7. Papapá Zulu, Juliette Sierra, boa tarde. Informação Tango, confirmando para Valença. Confirma o Pátio que encontra-se? Zulu, Juliette Sierra, para Valença. Veiculando da 1-7, prossegue a 1.000 pés via corredor Axé. Controle em 1-1-9 decimal 8, a torre em 1-1-8 decimal 9-5. E aciona 0134 no transponder Zulu Juliette Sierra. Trip 5219 decolado ao 04, chame agora o controle e 1119 decimal 8. Bom voo. Chamar o controle 1-9-8, grato, 5-2-1-9, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, trip 5-2-1-9, decolou cruzando 1.400 pés na sua escuta. Contra trip 5-2-1-9, contato radar, suba para o 200, sai da Arbor. Na saída Arbor, o sobe para 200, solicita como final nível 240, trip 5-2-1-9. Guarde a autorização de Recife, tripa 5219. 5219, sim. Batalha Xaner 6259, formação Tango, Guarulhos, autorização. Boa tarde, formação Tango, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêrdulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-8 e aciona 5137 no transponder. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita da EL Leda Bridge, Upper Zulu 33, conforme plano 198, controle 5137. Chiné 6259, correto, portão 2, chama pronto, spec, assinamento. Tamaré, obrigado. Paulo, Bonomia 01, spec, assinamento 04. Bonomia 01, livre acionar, reporta ataque. Livre chama ataque, Bonomia 01. Chama de equipe na frequência 1260 e alterna 1288. Obrigado, boa, até a próxima. Equipe 5219, autorizado 2409 final. Autorizado 2409 final, Juliette Sierra, boa tarde, prossiga. Alterna Campinas 0358. 301, táxi via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1010 agora, um bom voo. Direita, ponto de espera 10, 1895, 1010, corrigindo, está com 181 a bordo no 601. 181, copiado. Quantas pessoas a bordo, Romero Sobral? É um a bordo, procede Sete Romesca Bravo, ingresso no corredor Interlagos, aguardando para prosseguir o Sierra India com Índia, 500 pés, o ajuste 1090. Bravo. Prosseguindo na descida, né, tá? Afirmo, o 3894, está autorizado a final do ILS-3, isso é inicialmente para 2.500 pés, o ajuste 1010. 2.500 inicialmente, autorizado já o ILS, da 3894-1010. Web 6720 reduza para 2109. 2109, aqui é 6720. 3894, informa o Charlie 150, mantendo 1500 pés oeste aí de Duna. Não irá interferir na sua aproximação. Sim, está 3894. Hoje, LSR, ingressa, reporte a linha de pronto no 7. Bem, está presente. Frequência livre para coordenação, temos o Mike Quebec ingressando agora no corredor Caixa Preto, 1500 pés. Jet 6720, pode passar em Duna acima de 2000. 297, portão 9 autorizado, reporta Infra-aeroperador de Tfinger aqui no 9 pro tá? Gente, vou contactar mesmo, só um instante. Obrigado. Tráfego superado, desça para 2.000 e informa no bloco. 2.000 informa no localizador, tá? 3.894. S720, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.010. 3.000 com 1.010, objeto 7.20. Al, Indy, Alfa, até o ponto de espera da 1.0, no ponto de espera da torre em 1.18.95, ajuste 1.010, agora em bombom. 7, parte principal, Indy, Alfa, 2.95. 3.10 agora, 5.67, boa noite. Boa tarde, portaria 2733. Acione a identificação, está autorizada a chegada a bom, fechamos no ponto ideal desse caso. Centena com 10 nós, autorizado a decolar, Zulu e Juliette. Web 6720, completa a redução para 170 nós. Reduzindo 170, Web 6720, está autorizado? Autorizado a final do ILS 6720. 6720. 3894, 3 milhas para o marcador externo, completa final, chame a torre, 118.95. Gente, chamando a torre, uma boa tarde, tanto 38, tanto 4. Boa. 76720, informo o Airbus 320, milha sua frente, estabilizado no localizador. Gente, tem o tráfego no esquece, 76720. Juliette Sierra, 1512, 1119, corrigindo, 1119, decimal 8. 1118, decimal, confirme? 1119, decimal 8. 119, decimal 8, certo, sereno. Boa noite, Bono 567, pronto no ponto de espera da pistola 0, visual para na gravação. Tem ativo, mantém o ponto de espera com as instruções. Mantém. Salvador, boa tarde, tanto 3894, passando externo, baixar e travar. 3894, pista livre, 090 graus, 109, autorizado pouso. Pista livre, 090, tanto 3894. Jet 6720, completa a inscrição para aproximação e chame a torre em frequência 118.95. Esse é mais 895, vai torre, Jet 6720. 2 Salvador, boa tarde, Jet 6720, está estabilizado na final. 6720, ciente, é o número 2, aguardando pista livre, reporte e baixar travado. Vai reportar baixar travado, Jet 6720. Agora o centro Recife, frequência 1260 e alternado 1288. A chama Recife 1260, alternado 1288, graças 1219. Estou estando bastante travado, 6720. Afirmativo, aguardando pista livre. Copy. Pronto, siga. Autorizado com FIS, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8, e aciona 5-1-5-5 no seu escondo. Autorizado com FIS. 360, decola da 1-0, curva direita da AEL Leda Bridge, após intercepta pelo Zulu no meio, controle 198 e o transponder 5-1-5-5, Bono 273. Bono 273, correto, portão 3, chama tanto o espectro no menos. Para. Para o Sargento 3-2-4-3-1-6-9 a bordo, em 4 horas, ao centro de Galeão. Sam 3897, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 1010 agora, bom voo. Parte Indy Alpha, no ponto de espera 1-1-8-95, obrigado. Qual é o 6259-22? A 6259 vai aguardar mais um instante, aqui, um minuto. Papa, Papa, Zulu, Juliette Serra, informo que não recebo modo Charlie, faça um check no equipamento. Objeto na 720. Você pode... Ó, o TAN tá livrando agora, 090 com uma dúzia, tem pouso autorizado. Pouso, objeto na 720. 601, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternado 3395, tomou o voo. Recife 251, 3395, 601, obrigado. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa está respondendo da Juliette, está 3894. Passando fora da barra, não há tráfego para a informada, presente frequência livre, confirme seu estado de pouso em Valença. Bola 940, informação uniforme, ajuste 1090, guarde cópia. 7090, aguarde. Paulo Salvador, boa tarde, é 7720, Livrona. Juliette 6720, prossegue táxi via Alfa, chamei sua Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6720. Poxa, né, 6259, livre, puxar, chame táxi. Preparar para o táxi, 3894. Autorizado, Juliette, portão 08, tá 3894. Juliette, portão 08, tá 3894. O Juliette 6720 vai prosseguir, Juliette, portão 612. Vai, Juliette 6720, Juliette 6720. 940, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde o Interceptor aerovia, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita. 5166 é o código transponder e o controle Salvador 119.8. 360 autorizado, Guarulhos, eu presumo 16, BH, 13. Decola perfil Dael, transição Leda, após Leda Bridge, Intercepto Aerovia, decola 10 com curva direita, 5166 transponder, 19.8 com curva. Correio, tinha pronto, gol 940. Árvore 360, sim. Para 2733, desça para 3000 pés, o ajuste 1090. Campa Victor, Mike Quebec. Mike Quebec, chame a torre, frequência 11895, tem um bom pouso. 18.95, grato, senhor. E com aquele cordial boa tarde para Marcelo Victor, Mike Quebec. Quebec aqui, ajuste no 0 no 0, reporte final no 7. Portará final no 7 com 10, 10. É igual o ZC, o 10, 10. 3897, 090 graus, 109, decolagem autorizada. Decolagem também, 390. Restrição de chegada. Para o táxi, 152 a bordo, 3:45, qualquer lugar de um. Já táxi à direita, via Índia, ponto de escape, piste no zero, torre, 118, decimal 95, ajuste no 0 no 0, Snap 259, boa viagem. 1010 agora, dia ponto de espera, 1 no 0, 1895, 1259, obrigado. 0, poderia voar direto Elefa? Autorizado Elefa, voo no 567. Ah, direto Elefa no 567. Nove sete aos 25, 1198. 1198, 3297, boa noite. Salvador, boa noite, da 3897, perfil da saída da El. Contato da 3897, contato radar, suba para o 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, da 3897, obrigado. Alô, Salvador, agora 273, feedback acionamento. Vocês acham o táxi, voando 273? Manda para o táxi, 273. Torre, é o Oceaneiro 6259, no ponto. Chinês autorizado a linha decolar pista 10, 090 graus, 10 nós. A linha decola na 10062. Mike Quebec, pouso autorizado no 7090 graus, 10 nós. Livre na 17, o Mike Quebec. Decola autorizado, 090-12. A linha decola 6259. Bravo que Luiz, que mantenha no 1500 pés, o ajuste no 090, informe em Paris para ingressar no corredor em Interlagos. Uno 567, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 1288, 567, obrigado. Táxi livre, reposta pista livre. Aos 39, 1208, 1198, corrigindo. 198, obrigado, até logo.